Ada tuh gue harus ke mana dah. Patango, Bravo, X-Way, Fox. Nenhum traço no setor para ele informar, livre frequência de coordenação. Controle, boa tarde, está 3172, informação, Romeu. 5, aguarde coordenação e cópia, estou ciente, 360, Galeão. 38, se possível. 380 será coordenado. Qual é a subida prevista? Aguarde. Tá bom. Gol no 649, chame Recife 1288, alternando 1264. 1288, 1264, agora no 649, manda um amigo. Torre Salvador, azul 4065, ponto de espera da 10, pronto. Autorizado a alinhar e decolar a pista 10, o vento de 190 com 89, 4065. Disposição, decolagem, 4065. Controle o Alfa Vitor Juliette. Prossiga, Alfa Vitor Juliette. Para a Egressa Salvador, solicita a seção para 1.500. Alfa Vitor Juliette, Sul 1500 pés, reporte para ingresso no corredor Interlagos. Pode para ingresso no Interlagos, Alfa Vitor Juliette. Solo Salvador, está 3155, próximo para o táxi, com o POB 187, autonomia de 4 horas e 15, alterna Galeão. Autorizado até o ponto de espera, torre 186, ajuste 1012. Autorizado até o ponto de espera, torre 1186 com 1012, está 3155. Para a pergunta. É o Zulu November, desça com referências visuais, reporte passando 2.500 pés. Passará na guarda. Azul 4065, decolou os 42, chame controle, 11935, boa tarde. 1935, boa tarde, obrigado. 4065. Nada. Controle azul 4065, decolado, cruza 1300 na Gole. Azul 4065, contato radar, subnível 340, saída Gole Gonza. 340, Gole Gonza, 4065. Farol da Barra, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, nenhum tráfego no setor para lhe informar. Frequência livre a coordenação. Frequência livre, grato. 080 Vitor Quebec Quebec. Salvatango Vitor Quebec Quebec, reautorizado nível 070. Para o 700 Vitor Quebec Quebec. 3172, reautorizado nível 050. Tan 3172, reautorizado nível 050. Autorizado para o 050. Então eu vou Tan 3172. Tan 3835, acena identificação, chegada a Bonf, desça ao nível 070. 70 na Bonf 3835. Vitor Quebec, Quebec, reautorizado nível 060. Decimal 35, transponda 5461, gol no 785. 7, gol no 785, autorizado ao Galeão, nível vai ser o 380, vai via a Peugeot 14 até Toquinha, passa a Peralta 310, decola da 10 com curva direita, perfil da Elbless. 361935, aciona 5461, gol no 785. Chame pronto para pushback e acionamento no 785. Chamar. Salvador, TAN 3155, está na ponte de espera da 10, pronto. TAN 3155, Alinda, cola pista 10, vento no 80 graus, 08 nós. Alinda, cola pista 10, TAN 3155. Eco Zulu November Controle. Controle Salvador. Muito boa tarde. É o 1075, a informação Romeo. 1075, acena identificação. Chegada Mari, desça a nível 060. Chegada Mari, desce ao 060. Gol no 075, deixa de fora. Confirme ao... Confirma o tráfego. Mono 674. Gole Gonza, para Campinas, Aguas de Copa. Gole Gonza, obrigado. 1-288, alternando 264, azul 4065. TAN 3155, decolado 247, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado. Controle ao TAN 3155. 3155, contato radar, sobre nível 340, saída da Delta Né. Cruzado 340, saída da Delta Né. Sam, devido ao peso, poderia voar na posição da El? Mantenha o perfil, Tan 3155. Tan 3172, confirma indicada. 3172-2509. Tan 3172, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360. Vetoração esquerda, proa 360, Tan 3172. Tan 3172, inicie redução para 2009, número 2 proposto. Iniciando redução 2009, Tan 3172. Tango Kilo, Quebec Serra, controle. Tango Kilo, Quebec Serra, controle. Escuta, controle. Kilo, Quebec Serra, visual com China. Acima de você, já fala de você. Segundo November, controle. Alô, Quebec Serra. Quebec Serra, como escuta o controle? Quebec Serra, por gentileza, entrar em contato com o Zulu November, o controle está ciente, já que livrou a terminal. Contato com o Zulu November, para. Informá-lo que o controle já está ciente, que livrou a terminal, por gentileza. Siga. Ciente que o Quebec Serra livre frequência para coordenação. Opa. Então 3235, confirma indicada. Mais. Então 3835, confirma indicada. É. Rotatória, remete ela escapada. Então 3235, pedágio, ingressão na Interlagos. Alfa Vitor Juliette, ingresso no corredor Interlagos. Desce para mil pés, reporta rotatória visual com a pista. Desce para mil, reporta o rotatória visual, Alfa Vitor Juliette. Vitor Kilo Quebec, desce para 2 mil pés, ajuste no 0, no 2, autorizado final, reporta avisado. Oi? 12 mil pés na versão. Não. Referência de telefonia também. Vitor, Quebec, desce para 2 mil pés, ajuste no 0, no 2, autorizado, reposta avisado. Passando para 2 mil, apontarão estabilizado, Quebec. Contro Salvador, boa tarde, o Condor 22, com a informação Romeu. 3835, confirma indicada. 249. Iniciei redução para 2009, número 3 para o pouso. Tan 3172, redução para 1809. Reduzindo 1809 ou 3172. Controle o Condor 22. Condor 22, acione identificação, chegada a Mari, desceu nível 070, iniciei redução para 2509. Já está mantendo 250 nós, é o nível 070 com a informação Romeu, Condor 22. Salvador, Guardião 01. Tan 3172, autorizado 3 mil pés, ajuste no 0102. Para 3 mil com 10102, mantendo proa norte, o Tan 3172. Guardião 01. Aguarde, Guardião. Tan 3835, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 240. Direita 240. Tan 3172, desce para 3 mil pés, ajuste no 012. Descendo para 3 mil com 1012, mantendo proa norte o Tan 3172. Tan 3172, complete direita proa 080. 120 abre Simbra. De direita para o 080, limite 120 do India Sierra, o TAM 3172. Sede, TAM 3172, aguarde vetor final para interceptar o localizador. Aguardando o 3172. TAM 3155, chame Recife 1288, alterna 1264. 1288, 1264. TAM 3835, reautorizado nível 050. 050, 3235. Região 01, prossiga. Pouso na Avenida Paralela, chamará para a Nova da Colônia. Confirme. Região 01, no livre frequência. 01. Vai atingir o 060, passou Mário, gol 1075. Gente, mantenha o 060, gol 1075, número 4 para o pouso. Vai manter, tá reduzindo a velocidade então, o, no 075, só para ajudar. Afirmativo. No 075, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 010. Curva à esquerda, 010, gol 1075. Qual é o nosso limite? Limite é a radial 282, Salvador. 282, obrigado. TAM 3175, TAM 3172, para interceptar o localizador, curva direita para o 120, reporte estabilizado. Direita pro 120, autorizado, localizador, reportará estabilizado 3172. 1075, confirma indicada. Estava mantendo agora 210. Força aérea 2522, confirma indicada. 2520 nós. Reduza para 220 nós, força aérea 2, Condor 22, confirma. Condor 22, reduzindo 220 nós. Desça ao nível 070. Ao nível 070, Condor. Controle Salvador, Alfa Vitor Juliette, visual com a pista. Alfa Vitor Juliette, para ingresso no circuito, chame torre 118.6. É, ciente, Alfa Vitor Juliette. Então, 3172, desça para 2000 pés, ajuste chama 012. 2000 pés com 1012, então 3172. Então, 3835, esquerda pro a 200, limite ao localizador, desça ao nível 040. Contato final 3 milha na 17. Vitor, Quebec, Quebec, estabilizado. Afirma aqui. Chame torre 118.6, Vitor, Quebec, Quebec. 118.6, Quebec, Quebec. Torre, Vitor, Quebec, Quebec. Vitor, Quebec, Quebec, só confirmando, prossegue para 1-0. 1-7. Gente, Vitor, Quebec, Quebec, a final de 3 milhas da 1-0, vai prosseguir com base pela direita da 1-7, realizando base curta. Tem um tráfego para pouso e um tráfego a 5 milhas da 1-7. Afirmativo, ciente, Quebec, Quebec. Marcador externo vai prosseguir com base pela direita da 17, Vitor Quebec Quebec. Gente, Vitor Quebec Quebec cancelar 257. Tem condições de realizar base curta? Aceitou agora. Gente, Vitor Quebec Quebec reporte na final. Informa o Alfa Vitor Juliette a 5 milhas da 17. Relativo, Ciente Quebec Quebec. Eu pouso na frente dele? Confirme. faz, eu sou o número 1 na Paraposa? Afirmativo, devido à velocidade do Alfa Vitor Juliette. Sim, então, prosseguindo com a base de conta Vitor Quebec Quebec. Condor 22, subvetoração, curva à esquerda para o A340, limite é a radial 282 de Salvador. Esquerda 340, limitada pela 282 de Salvador, Condor. 17. Silêncio, Alfa Vitor Juliette, vai iniciar 360. Da 080 para o 075. Gol no 075, direita para o 080, limite 120 Simbra, desce ao nível 040. Desce 040, estamos na direita para o 080, limitado pela 120, gol no 075. Reautorizado 2000 pés, ajustando a 012. Controle OTAN 3172, interceptor localizador, tem a pista vista. OTAN 3172, complete, final, chame torre 1186. 1186, 3172. Torre Salvador, boa tarde, OTAN 3172, interceptor localizador, tem a pista vista. Boa tarde, TAM 3172, continue a aproximação, guardando autorização de pouso para 110, informe os primeiros 90 metros fechados. 3172, ciente, restrição 90 metros, aguardando autorização de pouso, pista 10. 020, limite permanece. Direita 020, metendo limite. Pode livrando pista. Vai estar livrando por nada, bata, Quebec. No 075, reautorizado 2000 pés, ajusta no 012, reporte estabilizado. 2000, reportará, algo no 075. São 3835, complete final, chame 2186. 2186. Poxa, mas temos um sequenciamento para pouso na 10. Esse é o alfabeto direto. Então 3172, livre pouso, pista 10, vento no 50 graus, 08 nós. Livre pouso, pista 10, TAM 3172. Oi, Salvador, boa tarde, TAM 3835. TAM 3835, continua a aproximação, aguardando pista livre. 3, o Alfa Vitor Juliette está visual contando a final da 10. Tem condições de se encaixar como número 2, pouso imediatamente após a passagem. Afirmativo, Alfa Vitor Juliette tem condições de agilizar o máximo possível, informa o tráfego a 8 milhas da 10. Afirmativo, vai agilizar e se enquadrar como número 2 atrás do TAM. Ciente. A nave chamou o controle. Papatango, Eco, Zulu, Novembro, cheque, transponde, não recebo. Zero, um, sete, zero, confirme. Eco, Zulu, Novembro, confirme pessoas a bordo. Confirme? Gente, Eco Zulu Novembro, chega o moto Charlie, não recebe. Eco Zulu Novembro, ingresso no corredor Caixa Pregos, desça para 1500 pés, reporte para ingresso no corredor Veracruz. Tá falando os pontos de Tampa, 050, pra prosseguir Salvador. Sim, Tcheco Zulu November, ascensão nível 050, na flor de TAP, chegada Mari. 050, flor de TAP, chegada Mari. 1-2-2 estabilizado no curso localizador. 1-2-2, apresado 2000 pés, aguarde transferência para todos. Contando sua escuta, aguardando. No localizador, gol 1075, agora 5 milhas externas. Gol 1075, complete final, chame torre 118.6. 118.6, Bajé. São 3835, livre pouso, pista 190, vento no meio 0 grau 07 nós. São 3835 na escuta. Cotezei. Pouso pista 190, vento no 50 graus 07 nós. Torre Salvador, boa tarde. Gol no 075, 2 milhas e meia do externo, já baixou a travada. Gol no 075, continue a aproximação, guardando pista livre. Guarda, pista livre, gol no 075. Alfa Vitor Juliette, autorizado backtrack, solo ao 04. Solo 05 para o táxi 1219 decimal 9. 2193835. Terceira identificação, chegada Mari, desça nível 060. Para o 060 na chegada Mari, igual no 396. Condor 22, passa Duna, reduza para aproximação, complete final, chame torre 118.6. Reduzindo, chamarei a torre 18.6, obrigado. 5, prossegue via Alfa e Juliette, portão 9. Alfa Juliette para o 9, 3835. Boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, Condor 22. Boa tarde, Condor 22, continue a aproximação, informe o número 2 para o pulso. Ok, como número 2 para o pulso, aguardando a pista livre, o Condor passando a 3 milhas do estado. Solo Salvador, boa tarde, é o Oceanair 6321 para Brasília, nível 340, com a informação, Romeu. Oceanair 6321, confirme nível 320. 340, se possível. Se autorizar o 320, não tem problema também. Tá, vou coordenar o 340 da guarda de corda. Obrigado. Saída prevista, por gentileza? Gole o fito. Copiado. O gol no 785 para o táxi, PLP1 no 66, alterna Campinas, está com 3 horas e 52 minutos de autonomia. Autorizado até o ponto de espera, torre 186, ajuste 1012, gol no 785. Certo, 1012 ajuste, vai estar que você não pode esperar da 10, 186.